Salve, salve, galera! Estamos começando mais um programa aqui na Rádio Capivara, programa Força Bruta. Quem vos fala é Godzilla. Vou tentar mandar uns sons da pesada para vocês. Colocar bastante rap, algum jazz, algum funk. E é isso aí. Antes de colocar um som aí para todo mundo ouvir, quero só lembrar que a PEC 241 tá aí, né, aguardando a deliberação no plenário. E bom, essa PEC aí é meio complicada, acho que pra gente que, principalmente pra gente que tá na universidade, pra quem utiliza o sistema público de saúde, porque ela vai congelar os gastos públicos durante 20 anos, né? Ela pretende fazer uma. Pretende instituir um novo regime fiscal. E a gente sabe que muita coisa vai ser cortada aí na educação, na saúde, os direitos dos trabalhadores. Então vamos se atentar nisso daí, né? O FMI já se mostrou favorável à proposta, né? Disse que é uma boa ideia. E a gente já sabe, né, o que que o FMI acaba fazendo com os países que estão ferrados. E bom, é isso aí. Vou mandar uma Abe Lincoln junto com o Max Rock e música Freedom Day, jazz da pesada. O vocal dessa mulher é magnífico. E é isso aí. Aproveitem o som. Thank you. must say we're free. Who must fly and must be lying? Can it really be? Can't conceive it, don't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that we see says it's really true. We're free. Freedom Day, Freedom Day. Free to vote and earn our pay. Dim the path and hide the way. But we've made it Freedom Day. Como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, cês função, vindo de galachão, peraí. Pode pra que não dá ênfa, sou do Bronx. Entre lobos e hienas, passo a voz. No volante do Fusquinha, essa é a visão. Moleta das ondinhas, dividindo o pão. Febre da ZS, vida gangsta. Rimas e brilhantes, coisa nostra. Perigo do caralho, a vida é passageira. Chega de ensaio, cena verdadeira. A banda é Black Hill, a música traz sorte. Representa bravo, chegada um pichote. Do lado dos monstrões, o William Magalhães. Nessa qualidade vem alguns milhões. Não sabe de onde ouvir, talvez não vai saber. O Rosana tá aí, agora é pra valer. Vamos caminhando, observando, tem uns planos executando. Na terra da garoa tá lucrando. Andando contra o vento, vou vivendo clima tenso. Revolver na cintura de All-Star e Lens. A coisa nostra vem, só pra contar de 100. O Bang Louco tá aqui com a Black Hills, hein. Alguns pipoca, vem, a arma tá sem trava. Sem silenciador pra orelhada, vai pras nuvens. Em campo de novo, pode vir, tem vitória, a maioria é o povo, só quer fazer o bem. Nego faz refém, os branco que aqui tem, só pega o que tá dentro da mala, sem ferir ninguém. Salve Febem, inspiro com o tem. Canta a realidade das ruas que te leva além. É o fim que vem, tipo o Rio e o Ken. Quem representou bem, mostrou ter coragem. E no princípio era trevas, no início do início, um cego leva uma leva, um passo do precipício, não de som nem de Eva, pouco de solidão. No princípio era trevas, Malcom foi Lampião, lâmpadas para os pés, negros do 2010, fã de Mungu, Abu Jamal, Osama, Saddam, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Vietnã, contra os boy, contra o boy, contra a Klux Klan, e o Japão de manhã, dando Pelé nos Rocan, pede porque é perfil, e seis é meia de lã. O plante é de maçã, tá firmão, tá suave, sem flagrante na nave. Sou crioulo, sou chave, e elas gostam assim. Eu ando sozinho, sabe, tem vários por mim. Ai, enquadrar os patrícios, deixo o e azedor. Abandonar o Peugeot, pular no muro a milhão. Só se for, vai que vai, os moleque é zica, caralho. Dá trabalho, né, na selva a gente é o que é. Porque não tem alarme bom, quando o bom ladrão quer. Cês dão taça de veneno e quer suflé. Fértil como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, cês função, vindo de galachão. No coração da quebrada, percorrendo as artérias. Vão, vão, nunca vão, espalhando sonhos em grão. Na contenção, sem férias, em cor e em close. Um alvo sem bonde, magrelo, chavão desde os 12. Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. Seus cuzão, não é pra qualquer um mesmo não. Enquanto a vanguarda negra e a van, filosofia sã, fungão, meu divã. E nerd tem a van, premier no turma do barulho, né? Banda Black Hill na porra do bagulho, é. Eu sou, Pô, som do caramba aí, do Racionais, pode crer, clássico, né, é novo, mas é clássico já. E voltando lá, a relação da PEC 241, né, só lembrar que o deputado federal Nelson Marquezelli falou, né, sobre a PEC 241 e a relação dela com a educação pública, né, com as universidades. Ele falou o seguinte: quem não tem dinheiro não estuda. O governo vai deixar todo mundo no fundamental. Nós vamos deixar investimento no ensino fundamental. E quem pode pagar a universidade tem que pagar. Meus filhos vão pagar. Quem não tem dinheiro não faz. Então, essa é a ideia dos caras, né? Quem não tiver dinheiro para pagar uma universidade vai ter que entrar numa USP, né, que ele fala. Mas a gente sabe muito bem que para entrar na USP, você tem que ter um certo poder aquisitivo, né, para poder passar bem no vestibular, conseguir uma vaga na universidade, sem falar na questão da moradia, questão da alimentação, né? Tem muita gente que não tem onde morar quando vem para a universidade, tem muita gente que não tem grana, às vezes, para comer no final de semana, né? Tem o restaurante universitário, mas às vezes no domingo não tem comida, né? Então a gente sabe que já a situação é difícil do jeito que tá, pensou depois dessa PEC, né? Então vamos pensar certinho isso aí. Só para também lembrar, o deputado que falou isso aí, né, o Nelson Marquezelli, ele está sendo acusado, né, ele foi acusado de esquema do Merendão, né, ele tinha uma empresa de distribuição de bebida que passava propina, que passou propina de 22 escolas de São Paulo. Então, também, né, vamos ver quem são esses caras aí que estão querendo aprovar esse tipo de coisa. Beleza? Agora, ó, vamos de Avante o Coletivo. É um grupo de rap lá de São Paulo, né? E, bom, eu tenho um carinho especial por esse grupo aqui, que é meu amigo Chuvisco, tá fazendo parte dele. E esse som aqui é com o Arnaldo Tifu, com participação do Arnaldo Tifu. Eu achei bem legal. E é isso aí. Quando eu te conheci, vi que o mundo gira. Era um disco na vitrola independente. Tudo que vivi até agora, pra ser vida eu fui aurora. Sol lá fora dizendo, simbora. O caos engole quem se apavora e ignora que tem que ter fé. 6 horas e eu tava de pé, focado nos sonhos, vivi pronto pro que Deus quiser. Às 4 eu pensando em tudo, puto com o mundo, a ponto de devolver tudo que esse mundo imundo fez pra nós. Um dia virei voz e ninguém calou. Virei passos de b-boys em um mundo que frisou. Nesse beat sem limite que o Selecta tocou, inspirou o verso que o coração improvisou. Bênçãos que só Deus proporcionou. Sou amante da arte, minha parte por um todo se entregou. Vou passos firmes, passos nessa caminhada estou, Joe. A rima nunca para, o microfone dispara. Eu não espero a inspiração, cada vivência é pulsação, só não deixa inflamar. Que a vida é casca e sai pulso, dou de capuz ao passar das 0 horas. Liga o Google que ele traduz. Se a vida é risco, eu arrisco. Na risca é que eu não vivo. Nem tente acompanhar na novela. Até mente sã, perdeu o juízo. Corre, é doido, doido. E se não é doido, eu digo: o que fazer, senhor? Meu caderno é meu charco. Se a cada garrancha eu deslancho num mar sem lancha ou prancha, o peixe, a ideia é a frente. E quem gosta, vem no repente. Vou vomitando ideias como quem viaja sem drama. E prossigo assim, acompanho meus textos desde os 12. E sempre vou de rolê. Arnaldo vem do ABC. Jotinho é o monstro aos você. Estrondo avulso, no rap eu surto. Visual no beat, aumento provável é ficar surdo. Eu sei do risco, por isso eu vivo. Se a cada dia um novo dia é o recomeço, é o grito. Depois se fé, se Deus quiser, ele quer. A gente chega, nunca foi fácil, nem será. Só vencerá quem não for presa. Certeza, temos a morte, eu tô no pote improvável. A cada som posto no horizonte, os sonhos vão como pássaros. E eu não tô podendo ficar sofrendo, nem esperando ver o que acontece. Cada qual com seus problemas, com sua missão, e a minha é o rap. Na estrada da vida sem step, cada momento que te fortalece. Eu me reconstruo nas dificuldades e minhas verdades se tornam meus testes. Na disciplina que vem de moleque, lição de quebrada que ensina as cria. Se eu chegasse chorando em casa, apanhava de novo pra ver se aprendia a resolver todas as nossas desavenças. Demais é roça, e mesmo que não goste, respeito é essência dos fortes. Seu guia ao norte, e sem contar com a sorte é missão. Guerreiro em prol, seu tom, atividade no som, meu irmão. Yeah. somos todos. Yo sé, basta yo sé, ma cosa. E aí galera, esqueci de dar um informe. A rádio tá precisando de mais pessoas para fazer programas, para ajudar na questão da antena, dos aparelhos aqui. Quem souber sobre esse tipo de coisas técnicas da rádio e quem quiser fazer programa, colem nas reuniões da rádio. Hoje vai ter uma às 6 da noite. E quem puder aparecer, quiser aparecer, apareça e a gente troca uma ideia. Também esse ano a rádio completa 20 anos, né? Rádio Capivara completa 20 anos de existência. E o pessoal está pensando em fazer algum evento, né? Uma festa ou algum tipo de oficina. E a gente está pensando aí, construindo junto. Quem também puder chegar para construir junto com a gente, para ajudar, seria legal. E bom, é isso de informe. Vou mandar mais um som aí de uma garota, ela chama Amanda Negracin. Eu não conheço muito o trabalho dela, mas o pouco que eu conheci eu achei muito bom. E acho que vocês também vão curtir. É isso aí. Beijos. De natural sou tosqueira, rock delivery. No que eu canto, já meu pai não sou santo, mas me toca, me comando em todos os portais que canto. Leonina, selvagem da terra, fluindo os cantos, trazendo palavra dos cantos pra tantos cantos. Para meu povo eu avanço, não vivo nem canto, nem do meu canto que canto. Vou construir um castelo do canto, ouçam só o que vem lá do canto. Uma linda voz gritando em todos os cantos. Tudo encanta o leão ruso, o som da selva que espanta, da vida cobiçada por tantos, do mundo em invejado por tantos cantos. O Brasil é nossa terra, nosso canto. Quebrada zona sul, que eu amo tanto. Expondo os versos, contribuindo o canto. Conexão América Latina pra todos os cantos. Do quarto pra rua, causando espanto. Composição na arte, o mundo aqui encontro. B-boy com seu swing, empilhando o encanto. DJ risca fluindo meu canto, canto. O canto da vida é arte, o canto que eu faço parte. Eu canto o rap, é meu estandarte. Eu canto na rua, em qualquer frase. O canto da vida é arte, o canto que eu faço parte. Eu canto o rap, é meu estandarte. Eu canto na rua, em qualquer frase. Eu vejo o descaso, bem caro, sem carro, acelero no espaço. Avenida da vida, sinal em alerta. Vagando nas sombras, a bater na meta. Aprendi uma coisa, levo comigo. Cê vê quem é quem, sigo meus instintos. Estado perigo, nada muda. Noiados e craque, putas vagabundas. Verme, sangue, suga, braça, ideia. Não ando com lusa, que minha plata. La máfia acusa, governo corrupto. Naipe, brazuca, beijo na nuca. Te gane, te ilude, fique valores. Me deixe virtudes, ego, fama. Facebook, ego, fama. Bitch the fuck, filha da puta. Me dá meu revólver de volta. Tá carregado. Isso aqui tem o poder só porque tá armado. Pai, perdoa esse pobre coitado. Juízo com os pés, fazendo ao invés. Escolha os papéis e boa viagem. Mas cuidado, tem outros lados. Certo ou errado, então dá o laudo. Lá de lá o saque, só os clássicos. São os clássicos, os mais pesados. Lá do sul do mapa, essa é nossa casa. E o beat não para. E o pedindo lá de fantasma. Manda a batida que eu faço o hit. JG que domina a city. Foda-se, nosso estilo aqui. Veja só, já cansamos de crise. Olha ao redor, só enxergo o crime. Opções, ou tu vive ou tu vive. Quanto custa pra gente ser livre? Fim dos tempos e nele reside. Late, L-A-T-E-L-A-T-E-L-A-T-E-L-A-T-E-L-A-T-E-L-A-T-E. Late fantasma, mais que agressivo. Dias nublado, a vida corre risco. Agredindo muito mais que ouvido. JG tenta contra perigo. Da Olauda avançando sinistro. Na madrugada só se ouve o grito. É morte por droga, por troca de tiro. Na favela vivemos desse tipo. Quem anda no trilho, trem logo pega. Ande em curvas, não em linha reta. Opções milhares e diversas. Todas erradas e todas corretas. Respirar um pouco e tomar decisão. Nunca deixar agir pela emoção. Ande ligeiro em qualquer lugar, em passos também no olhar. Letras em beats sempre produzindo. Para o inimigo só trago sorriso. Sua morte é algo bem-vindo. ZS à frente sempre evoluindo. Não importa em qualquer lugar. Só louco pesado fazendo girar. JG sempre a fabricar. Monstro pesado da ponte pra cá. On the Bay Bridge, baited. Trying to find Smiley's house. Dang, how we made it. Yo, blunts brought them beats. Keep it low through the streets. And niggas giving us pounds because of these dope ass sounds. We run aground like ships over these beats. I flip the bass is hitting so hard that you'll see these skits. But check it out. Make sure it doesn't happen again. I got my grip on it. So turn it up to volume 10. Volume 10? What? Like that brother from LA, Lord Radio and Hellbox. Me streaking through the bay, we all city like the mayor. You see my name, I'm more fresh shit than Creed Taylor. The Jeep for international ladies. Like a sailor. Like a sailor, I get struck and bust flows to the beat. Like my man Jay, I feel the agony of defeat. Cause sucker chumps when the test and step like we don't know. We doing shows in San Francisco. That's right, young rider, gotta get for all you riders. Time to bless another track, we getting rid of the whack. Right, we put them in the back with the other tap and D shit. Beats hit hard, make the trolleys holly. Old folks grab the collies and vacate the bay. See a name in Northern Light. That's love and double K. We getting wild for the night. We getting wild for the night. And it all went down on what? Yo, rocking shows for you and your crew. We rolling blunts and doing the do. Yeah. We doing shows with a mic check. A what? One, two. P.U.T.S. on the bad foot, yo, coming through. Who's drinking, smoking, or smoking, more drinking. Didn't think about the morning hangover, just didn't want to be sober. Yo, radio, tell me how did you feel? Like I'll never catch a DUI. Hit gas, peel, make a left, I'm marking. Yo, Mr. Double K. Hey, what's up? Roll up the windows and spark. Done deal. Yo, you didn't have to ask twice. Just park on the top of the hill so we can peep the city lights. I'm on a war tour. We've been unlocked like Alcatraz. Doing a San Francisco show like Hubert Live. CTI 7071, go buy it. Bring the drums like Harvey Mason. Don't try it. Better luck next time. Try to step to the beat. You in the Bay, punk. I guess you ain't heard about L.A. Yo, Double K, tell them that the T's unique with the beat. P.U.T.S. shows a San Francisco treat. A San Francisco treat. Just like some rice Cerrone. Put it in your mouth, let it run down the middle. Just like Moni. Phony homie, homie. You never rock a party. Yo, whack ass crew gets called out. See, I play the Rod Roddy. Come on now. I took the Southland punks from the concrete. Have you asked me questions from your head to your feet? You don't want none of this shit that I'm offering. Saying that Pete can't rock your city. Ooh, metaphor, a very often we win. Yo, very seldom we lose. Vice rocking them motherfucking whole city. One. Yo, rolling blunts and doing the do. Chilling with your girl and her crew. Scaring old people, still doing the do. We're doing the do. Yeah. Making collect calls into another area code. We mode, yeah. We be the B1G. We be the man that steps and I be the double K. And we clowning, downing, pouring ounces, vodka, whatever, juice, loose. San Francisco, here we come. We coming back, we gon' have a gun. Much love to the Bay Area. Rockin' the disco, startin' the fight. Aí, galera, rolou Big N aí com Frenesi, moleque lá de Pernambuco, acho que ele é de Recife, moleque novo aí no rap, mas já tá mandando vários sons firmezas, ele também manda uns trap bem bom assim mesmo, então escutem os caras lá do Nordeste também, de Pernambuco, da Bahia, de outras regiões. Vou dar outra notícia ruim, né? Outro informe ruim, que também tem a ver com a educação do Brasil. Bom, os secundaristas que estiveram fazendo, ocupando escolas, né? Fazendo protestos em prol de uma melhoria na educação das escolas de São Paulo, muitos deles estão sumindo, estão desaparecendo. Eu sei de uns dois que desapareceram em São Paulo e mais uns dois que desapareceram em Santos. Também tive notícias de uma menina que sumiu no Rio de Janeiro. Então o negócio tá barra pesada para esse pessoal e acho que a gente podia também ajudá-los, né? E, bom, tem uma notícia que saiu na Ponte, né? Que um secundarista lá de São Paulo, né? Um não, né? Vários, mas esse deu um depoimento para a Ponte. Ele foi acompanhar um amigo na promotoria da infância e juventude, né? Acerca da CPI da merenda, né? De novo, a merenda. E quando ele saiu para voltar para casa e tal, no metrô, na estação Socorro de São Paulo, no metrô de São Paulo, ele foi abordado pela PM, né, e por um guardinha da segurança do metrô, e foi torturado, né, mostraram fotos dos colegas secundaristas, e quem ele não conhecia, ele apanhava por não conhecê-los, ou porque eles achavam que ele estava mentindo. Aí ele foi deixado na estrada de Itapecirica, todo machucado. Ele conseguiu uma carona com uma taxista para o hospital e foi denunciar esse tipo, fazer corpo de delito, né? Aí ele sofreu ameaças e os policiais ficaram rondando a casa dele e a casa de um amigo. Então, galera, o negócio tá feio. Tirando esse garoto aí, eu acho que teve uma garota também que apanhou e foi presa, né? Por policiais homens, né? Isso já é errado. Tinha que ser uma policial feminina, né? Pra uma mulher, né? Pra abordar essa garota. Enfim, esses tipos de coisas que estão acontecendo aí. Então abre os olhos. Vamos ficar atento. Os caras estão querendo ferrar com a gente. É isso. Então, mas tentar ter esperança, né? Vamos lutar, que é o que nos resta. E então, vou acabar encerrando o programa, vou encerrar com a Big Mama aqui. Everything gonna be alright. E é isso. Abraços. Música. tonight.